17, escuta para cópia? Afirmativo. Autorizado em Leos, nível 240, plano da cola da pista 28. Mantém pro até 2.500 pés após curva esquerda na terceira saída da EL. Após da EL, transição coral. Controle 199.8, transfora 5533. Autorizada ali, Monte, 197. 1198, é o controle. 3337, vou deixar na minha 327. 327, para o feedback, né? Prossiga. Pode militar. Quem tem condição de ir à direita? Afirmativo. Em livre à direita, parte militar, vou estacionar a frequência livre. Estimando. Google 967, livre decolagem, vento 230 graus, 5 nós. Zero, minha sete. Sim, Vitor, thank you, pode? Plano Yankee, nível 170, da cola da pista 17, primeira curva esquerda, controle terceiro da saída Momo, após Momo, direto. Controle 199.8, transponda 5470. A 3154, cheque trem livre pulso, vento 220 graus, 5 nós. Tá nada jeito ainda. Estimativo vai estar travado por 3154, livre pulso. É melhor a gente sair na chave ou na manutenção antes pra vocês? A Charlie, a Bravo, tanto faz, é no final da pista, ok? Tá bom, vamos ver lá no final. Minha 7 decola 15, controle 120, correção 119, decimal 8. 198, boa. Pronto, um tanto de abraço, tá fora do solo. Gente, o Tango Índia Bravo vai decolar inicialmente. Qual pátio vai parar? Vou parar o pátio 4, pousando cabeceira 17. Sim, então tá autorizado, aproximação para 17, depois pátio 4, informe no solo, vento 220 graus, 5 lá, Bravo. Tamo lá no solo, Tango Índia Bravo. Muito chato, possível. Está autorizado a chamar, chame Tais. Azul 4065, autorizado a linha manter o 28. Santa 3154, solo 16, livre a próxima esquerda e chama 121 no decimal 9, solo. Gente, livrando a próxima esquerda, 2.0 Delta, quando para o táxi foi 2.895, quantos a bordo? 1 decimal 1, correção, 1.219, seu solo foi aos 1.97. 1.19, obrigado, bom trabalho, até mais. Autorizado, Vitor Charlie. O táxi chame para ingresso no 17. Quebrado, tá no solo. Estou 5, boa. Obrigado, tá bom, trabalho, tá mais. Iniciando com a 065. Tá. Já autorizado o ingresso, porte alinhado pronto no 7. Índia Bravo, solo 1, 8, frequência livre. Beleza, solo 7, Bravo. Solo Gol 207, parada 289. 097, continua a aproximação, aguarde atualização de pouso. Positivo, agora 097. Trip 5491 para pushback a trama. Autorizado, Trip, no bate 3, chame para o táxi. Vai chamar, tá? 4903. Aqui, aqui no Delta eu tô ciente, só decolagem só a partir dos 25, ok? Então eu faço táxi lento, chão para ingresso. A 065 decolou 19, controle 120, correção 19, decimal 8. 19 e 8 vai chamar. Zero nove sete da Gol. Torre Salvador Gol no 097. O 2017 no tempo de espera. É o Gol 1097, tá livre pouso, senhor? Afirmativo, livre pouso, vento 220 graus, 32. Obrigado. E o 2017 no ponto de espera da 28, mantém a posição. Mantendo, 2017. 106, prossiga. Quem sente, tá livre o táxi até a interseção, chame pronto fazer colagem, estou com a aeronave alinhada no 7 fazer colagem. Chame pronto para decolar, então. Mike Eco Delta, aguarde. O Juliette Vitor Charlie, livre decolagem, pistão 7, vento 220 graus, vento do mais. Pode alinhar e manter na 22? Negativo, aguarde, mantém a posição. Ah, mantém a posição positiva na 22. Gol no 097, solo aos 21, livre próximo à esquerda e chamo o solo 121 desse 19. Juliette Vitor Charlie, decola os 22, controle 119 decimal 8. 98, obrigado, senhor. Boa tarde. Vai que é dela, vocês. Espera da 28, torre 1895, ajuste na zona 3 na volta. Ok, gente, faça o táxi então, com cautela observando na rua de ontem. Autorizado a decolagem com Proa Sul, Guardião 06, vento 220 graus, 3 nós. Torre, boa tarde, está 3192, sinal e passo checado. 6392, continua a aproximação, guarda a transição de pouso. Mateu. Boa tarde, na 097, chega via Índia para o portão 4. Vento 220 graus. Bahia 06 fora de solo. Que o Guardião 06 fora do solo, os 23 para o sul do farol de Itapuã e no farol chama o controle, frequência 19 decimal 8, Guardião 06. 06, 19 8. Ok, dono 7 autorizado, ingresso, alinhar e reporte alinhado, pronto. Eu vou guarda 35, então estou autorizado. Táxi até 35, reporte alinhado, pronto. Pouso, vento 220 graus, 39. Mantenha a posição, Delta. O 20 no 7, autorizado, Léa, mantém no 0. Léa, mantém na 28, o gol 20 no 7. É, corrige, 28. Quilo Delta, livre decolagem, pista 35, vento 200 graus, segura. O 3192, seu solo 26, livre esquerda 121 no decimal 9 solo. 392, chega via guia para o portão 2. Portão 2, guia 3192. Quilo Delta, veículo 127, controle 19, decimal 8. E uma mensagem foi pro gol 20 no 7? Não, 20 no 7 agora, a instrução é de livre decolagem, vento 200 graus, 5 lanes. Livre decolagem da 28, gol 20 no 7, é isso? Afirmativo. O Vitor Quilo Delta, veículo 127, controle 19, decimal 8. 19, 8 graus, amigo. Apenas confirmando, está livre a decolagem para o 20197, senhor? Sim, Machinho, pela terceira vez, livre decolagem, vento 200 graus, 5 nós. Positivo, é que sua transmissão não está muito boa. Ok, excelente. Salvador, pô, hoje não é 6327, o 21, para pushback de acionamento. Saia 327, para informação, vento de superfície agora variando de 160 a 190. Com 4 nós, na cabeceira 28, vento de cauda. Prefere aguardar alguns instantes para decolada 10 ou 128 metros? Segue para 28, para evitar que aguarde por muito tempo, chame autorizado, puxe no táxi. Pushback com a cauda no táxi ainda. Índia Bravo na escuta. 5490 autorizado, alinhagem decolada 28, vento 200 graus, 5 lá. Decora 5490. Condor 22, prepare a Dael e aguarde cópia. Bravo na escuta. Agora voo local, na cola da pista 17, inicialmente sobrevoo na torre, a futura torre, acionizando no 37, torre 1895, a torre velha 1895. Gente, Delta. Bem, gente, chame a 1895 para acionamento, ajuste na 03, boa. Prossiga, Bravo. Exato, no táxi. 3-2-1, aguarde cópia. Controle final, 6314. Oceano 6314, é o controle, como está ouvindo? 5-5. Muito bom, vamos descer para 2.000 pés. 2.000. Zona, para Brasília, aguarde cópia, nível 320. Veio ao controle, 1208. Controle, jogou 1966, passando uma centena para o 060. O 966 desça para 2000 pés. É 2000 pés, gol. 1013. 2107, usando. Afirmativo, reposta de checada final no zero, correção, final 28, avistando. Tomará. É 387, na escuta. Desconsidera a instrução de push para Índia e siga pushback normal, decolada 10. Afirmativo, decolada 10 do 6387. Oceano 6314, esquerda 320. Esquerda 320, 6314. Já entendi, pedi para que aguarde um minuto, cópia. Não foi copiado. Gente, aguarde só um instante, estamos verificando as modificações que ocorrerão devido à mudança de pista. Agora operando com a pista 1-0. O gol 966 passa 8000 para 2000 pés, dentro de mais 4 milhas vai iniciar a curva à esquerda. Obrigado, 66. Senta cabeceira 35, e posterior vai cruzar em baixa altura na final da 1-0. Ok, 435, 06. Carinho de parada, Santa Gabriel. Bravo. Que o Bravo está autorizado imediato, decolagem à direita e inicialmente setor da torre nova, na minha escuta. Vai iniciar de decolagem imediato, Santa Gabriel. Final baixado e travado, está 3-2-1-7. Você tem o pushback um pouco mais retaguarda até a saída do pátio 3 e aguarde pro táxi. Até a saída do pátio 3, né? 327. Desloco, né? 3-2, livre pouso no sinal 28. Livre pouso 28, 3-2-1-7. O Guardião esteja atento ao Tango de Abravo, que está decolando agora aqui, vai passar a cabeceira 35, vai manter o setor da Torre Nova, tá? Visual o tráfego. Vamos, Padeira. Prossiga aí. Eu tô aqui na cabeceira, vou manter a torre aqui. Aqui é o Guajão 06, Tango de Abravo tá aqui próximo à Torre Nova, tá visual? Tá impraticável ali entre a Índia e a Juliette. Então o único caminho para as aeronaves que pousam na cabeceira 28 ingressar no pátio é táxi Índia. Não, tudo bem, eu tô pedindo para trazer o trator de volta. Escuta o trator. Sem problema. Esquerda 340, próximo vetor será para o localizador. Esquerda 340, aguardando o vetorizão para o localizador. Oceano 6314, interceptou o localizador? Interceptando agora. Positivo, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, até mais. Até. Cumpre o perfil da saída da EL, após da EL Leda, após Leda, transição ótima. Interceptando uniforme Zulu 1-0. E segue conforme rota. Controle Salvador 199-8, transporte 5540. Gol 1966, pro 310 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Pelo 310, aguardando transferência autorizada. Eu vou 966 e o cheque para voo concluído. Positivo. 3217, solos 36, livre à esquerda e chama o seu aluno 21, decimal 9, antes da taxa de alfa. Esquerda 219, está 3. 217. Guardião 1-1-8 é o controle Salvador. Vamos checar a frequência 119.8. Caso negativo, retorne essa frequência. 3-1. Prossiga. Você está me ouvindo bem? Afirmativo. Podia fazer uma chamada para o Guardião 1-1-8 e pedir que essa aeronave chame 119.8, por gentileza? Vamos tentar. Guardião 1-1-8, é o gol 1966, ponte para o controle de Salvador. Ok, gol 1966, ele já conseguiu falar em 119.8. Maravilha, tá? Bom, e a gente estabilizou no ILS Zulu da 28, Gol 966. Positivo, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, frequência 11895, Gol 1966. 1895, bom jogo no domingo, até mais. Até. Minha 321, chame para pushback acionamento. 327, só me fala pra gente aqui quando tiver bom, a gente para aqui. Eu faço pushback normal até a saída do pátio 3, de forma que as aeronaves consigam ingressar via Juliette. Ah, tá ok. Então, até o pátio 3. Falou, Salvador. Boa tarde, é o 355-627, informação Romeu. Boa tarde, Trip. Prepara Puka com helicóptero. Puka cópia, pista 10, no artista 28. Juliette. 2-0-7, entre 2-0. Chega a ver Juliette para o portão 1, não? Juliette, portão 1, 2-0-7. Falou, Salvador, Trip 5-6-2-7. Tu chega, Trip. A informação no artista 28, mas está operando a 1-0. Será 1-0, a gente está executando a correção agora, obrigado. Ok, obrigado. Pátio, ok? Libera o setor, prossiga o setor do Palo Itapuã. Ok, já estou liberando aqui já, senhor. Vou ingressar no Arce. Estou prosseguindo para Itapuã. Ok, ciente. Pode passar no Palo Itapuã. Valeu, obrigado pela colaboração. Guardião, frequência livre. Zero Condor, chame no hotel, Control B. O Solo 6327 está pronto para o táxi, POB 95, autonomia 3:30, alterna Salvador. Aguarde um instante para o táxi. O senhor é o número 1, espero porém aguarde para o táxi. Aguardando, né? 37. Salvo. É 3 no 4, lembrou? É 3 no 4, siga via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. 180 graus, 3 nós, pista 28. 180 com 3, na 28, com 866, livre ponto. Tanja Bravo já livrando o circuito, chame e controle 119 decimal 8 Bravo. Tanja 98, Bravo. Gente, quando aguarde. 966, solo aos 43, livre à esquerda, chama 129, solo. 219, 966, boa. 122, sigo atualizado cruzamento da pista principal, sigo gol, rebote em detalhe 6 direto. Linha 327, autorizado táxi à Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 1-9-95, ajuste 10 no 3, confirmando não existe mais a restrição de manter pro até 2500, cumpre o perfil da saída da El. Afirmativo, cumpri a restrição da saída da El, prosseguindo até o ponto de espera do 10, linha 327, quando lá 1-9-95, atua, linha 327. Correto, com o voo. Já, com o senhor. Salve Salvador, boa tarde, voo 1-9-66 na Alfa. Quando 966, siga via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa e Juliette para 966. Dois, prossiga ataque via Juliette, após Índia, até o ponto de espera, pistão no zero. Quando lá, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Trip 5627, na escuta para cópia? Copia 5627. Autorizado Aracaju, nível 190, na cola da pista 10, primeira curva à esquerda, com terceira saída Puca, Jamo, transição Caju. Corrigindo, Puca, Jama, Pajama direto, destino. Controle 19.8, transponda 5547. 10 atrasado, pistão no 0, curva esquerda, Puca, Jama, após direto, 19.8, controle 5547, trip 5627. Vai, 5627, para pushback essa vez. Vai, Tadá. Solo, boa tarde, Oxanaia, 321, posição 10, para pushback essa vez. Deixa na 6321, autorizado o pushback, excelente no táxi. Minha 327, a linha decola? Autorizado, a linha decolar, vento 160 graus, 39. Eu conto 2-2, mantém a posição. Oi, boa tarde, Gol 620, passou a estrear. Gente, 620, o vento de 1,60 graus. 4 nós, check trend e bipouso. Baixado travado, liga pouso 1,0, 620. P327. P327 decolou os 48, controle 119-18. Bom trabalho. Oceanair 6321 está pronto para o táxi. POB 85, autonomia 3 horas, alterna Goiânia, 6321. 6321, contorno, pode seguir ainda no ponto de espera 1895, a 2013. Ponto de espera 10, Indiana, 10016, 6321. Autorizado, vem até o codo 22. 620, solo 50, direita 121, decimal 9, o solo. Solo 219, senhor. Estimativo, 219. Boa tarde, Trip. Prepare a Dael, corrigindo Arbor e aguarde cópia. Vai preparar a Arbor, vai guardar cópia, o 5243. Salvador, boa tarde, 620 de Guarapi. Boa tarde, no 620, chega a ver Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 2, no 620. A gente continua em aproximação e aguarda a autorização de pouso. Ok, aproximação vai dar autorização. Sempre transfere 1895, bom voo. 1895, obrigado, boa tarde. 6321. Torre, Salvador, boa tarde. Oceané 6321, pode esperar a porta que chega no teto. Gente, mantém a posição, Oceané. Mantendo a posição. O Condor 22 decola 52, controle 119, décima 8. 198, boa tarde. Condor 118, cheque trem, livre pouso, vento 180 graus, 4 mais. O Guardião 18, livre pouso, rebaixado travado. relação ao vento, o Guardião? 180 graus, 5 nós. Grato. Salvador, 5627 para posto de treinamento. 5627 para a nossa equipe de solo, é porta ataque. Dá para 5627. Nós estamos acompanhando, qual que é a porção para o 620? O 620, seguinte, aguarda um instante, por gente, é 1 a 0. 1 a 0, é o 620. Estamos 0 aqui, né? É 620. Guardião 18, solo aos 55, livre à direita. E depois novamente a segunda direita para a taxiway Delta para cruzamento, chame na minha escuta. Ok, manobra direita para cruzamento, Guardião 18. Fecha, vai ficar no pátio militar, confirma. Metro 321, Oxané, livre decolar, vento 180 graus, 5 nós. Salvador, boa tarde, voo 9209. O 209 é posto de chegada final 10. Cachorro travou, visual com 10, voo 9209. Torre de Mamatão, viu, Quebec Serra. Quebec Serra para final do 17, reporte. Final do 17, reportará. Tráfego Salvador, é o 352-41, confirma pra nós aí a saída prevista, Airbus, transição. Arbora após Arbora Leste, após Leste confirmado. Airbus, transição é nessa, muito obrigado. Retrovisor decolou aos 57, controle 1, 9, decimal 8. 19-8, boa tarde, acionário 6321. O 9209, cheque o trem de pouso, vento 180 graus, 5 lanes. Achou, travou, livre pouso 10, gol 9209. Alô, Salvador, 35627 com 61 a bordo, 3 horas, alternando por seguro para o táxi. 5627, siga via Índia, ponto de espera, torre 98, décima 95, Cruzeiro 1093. Via Índia, ponto de espera, 2895-3. Na 097, prepara da água, helicóptero. Arbor. Cinco, dois, quatro, uma copia. Zero, nove, sete, copia. 1097 autorizado com fins nível 360. Aerovia Pesos 21 decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elefo. Transponder é 5005, controle em 1-9 decimal 8. O 097 já saiu da Arbor Elefo. XR de pouso, vento 180 graus, 1219, pistão no 7. Eu de pouso, zero, Quebec Serra. Guardião 18, livre cruzamento, parte militar, estacionar a presença dele. Livre cruzamento, Guardião. 4-1 autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elefo. Transponder 5517, controle em 1-9 decimal 8. Autorizado 200, decolada 10 com curva direita, saída água, eleva 5517, transponder 1198, é o controle, é o 5241. Trip 5241, após eleva, direto ao PLOR. Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, após prosseguir de acordo com a nota prevista no plano de voo. Após eleva, ao PLOR. 5241, não, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Vai reportar para o push acionamento, 35241. Alô, Salvador, uma boa tarde, gol 9209. Gol 209, chega via Alfa Juliette para a remota 12. Alfa Juliette para a remota 12. Salvador, 5627, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 07, aguarde. O 4462 está na escuta? Prossiga, 4462. Enxerga até livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 59. Livre pouso, baixar travado, 4462. Rebeque certo, seu solo 01, estacionar a frequência livre. É o guardião 07, é isso? Ok, vai voar qual altitude? Mike Eco Vitor, Manati. Manati 1000, decolador 97, direita Cher, controle 198, transponder 0125. Correto, Mike Eco Vitor, 19-8 no controle, qual o POB? teste autorizado, Lima T10. Lima T10, o Guardião 07 para voo Lençóis, decola, comprou a Noroeste, já para direta visual. Acione o seu código padrão 717, o controle 19 decimal 8 na saída. Confirme novamente o comandante, por favor. Ok, já está livre para decolagem, informe fora do solo. Estou em Salvador, Olímpio 03, a próxima fora de Japão, sobre o mar, mantendo 360, curvas pela direita. Está autorizado para a base pela direita da 190, reporte, Olímpio 03. Autorizado então para a base da 10, com curva pela direita, reportarei. O Olímpio 03. Azul 44. Azul 4462, solo 04, direito 129, solo. 29. Autorizado, chapa táxi. 5627, livre decolagem, vento 1,60 graus, 62 anões. Juliette pro 8, obrigado. 27. Guardião 07, prossiga então visual, setor noroeste. Chama o controle, frequência 1,9 decimal 8, Guardião 07. 19807. Iniciando 5627. 5627, livre decolagem. 03, reposte na final da 10. Reposte na final da 10, 03. 5627, decola 06, controle 19, sua 8. 19, 5627. Final da 10, o Olímpio 03 para pouso final. Ok, ciente, livre pouso, pista no zero, cheque o trem, vento 180 graus, 5 lines. Livre pouso, trem baixo, final do Olímpio 03. Temos aqui, senhor, Upper Zulu, 10. Gente, só um minuto que eu vou verificar. Siga VN no ponto de espera 2895, ajuste na 03, confirme o POB. Não entendi. Ah, no 77, ciente, bom voo. Salvador, patrulha 03. Sim, patrulha 03. Patrulha 03, posição rotatória para pouso no Graé. Ok, Sente, continua a aproximação reta para aguardar a autorização de pouso no Sente. Sim, está prosseguindo, aguardará a autorização de pouso, patrulha 03. Autorizado ali, aí manter o 097. Segue para Campina Grande, prepare a Puca e a Guaricota. Puca, Guaricota. Olimpo 03, solo 08, nível à direita, chame novamente à direita para cruzamento da pista em uso. Segura. 097, autorizado ali, e decolar, vento 180 graus, 5 lá. Mantém a posição. Torre, patrulha 03. Patrulha 03 está autorizada a aproximação no 7 e depois Pátio Graia. Informe no solo, vento 160 graus. 62 atento uma aeronave que está se deslocando, no helicóptero se deslocando no táxi no Pátio 4. Ciente, para atento, patrulha 03. Informará no solo. Vai ter convite, esteja atento à aeronave, vai, helicóptero, patrulha. Vai pousar na ONU 7, está aqui a procurar. Convite, ciente, já. Torre, o patrulha solicita direto pouso no Graé. Ele tá livre então, direto para o Graé, informe no solo. Vento 180 graus, 62. Oceana 63, 14, número 3, para cópia, aguarde um instante, prepara a saída Momo Flock. Para sua escuta, vai preparar Momo Flock, 63, 14, obrigado. Só corrigindo, é Momo Transição Flock. Primativo, Momo Transição Flock. Está autorizado, já ingresso, já pode alinhar de prós, Vitor. 966 autorizado, Campina Grande, nível 10, correção, nível 370, decola 10 com primeira curva à esquerda na saída Pouca Zipá. Aerovia piso 10, a pessoa segue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5554, controle em 199 decimal 8. Tá, gente, estamos autorizados nível 370, conforme rota. Decola da 10 com curva esquerda, perfil Pucas e Palha, perfil 10 direto, conforme a rota do plano. 5554, no telefone, 2919-8, no controle, pelo 1996. 1966, cotejamento correto, reporta pronto para pushback e acionamento. Reportaria. Tá bom, a previsão para a cópia do TAN 3155. TAN 3155, estamos coordenando o seu plano com o centro, pois mesmo como estava a rota do Peugeot 44, foi feita uma DL, uma CHG. Tá pronto, cópia? Deu uma chiva, prossiga.